levanta o que está fraco, é livrar o cego da escuridão. Este nome está sobre todos os nomes, não há outro nome que possa vencer. Feliz é o homem que crê neste nome, porque neste nome tem muito poder. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Este nome deu vida à filha de Jairo e curou um cego lá em Jericó. Este nome levantou Pedro nas águas quando ele pensava que estava só. Neste nome as barreiras são quebradas, pois ele resgata das trevas pra luz. Nome conselheiro tão maravilhoso, nome poderoso, nome de Jesus. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder.